sonho pra sonhar. O deserto não é o meu lugar. Nova vida ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura, sou um velho homem, já morreu, vou lançar em cada tela que ele prometeu. Eu vou. Nova criatura, sou um velho homem, já morreu. Sonhar, o deserto não é o meu lugar. Não, não. Nova vida ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Yeah. Nova criatura, sou um velho homem, já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Chuva. Chuva. Eu vou dançar na chuva. Quantos podem dizer glória?